Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 1 da Antena Web. Edição para esta quinta-feira, dia 21 de agosto de 2014. A edição de hoje vai trazer um especial de Percy Faith, o nome que nós bem conhecemos no mundo da música instrumental e que hoje terá então aqui o seu tempo no nosso Nota 7, nesta edição de quinta-feira. A edição número 120, se é que as contas não me falham, vai ser de Percy Faith, de 1953, as músicas Take a Romance e We're Young. Depois, de 1968, vamos ouvir a música que dá pelo nome de Honey. São as próximas e últimas e únicas, aliás, deste nosso Nota 7. Eu, Carlos Bonaparte, vou regressar amanhã para mais uma edição deste espaço radiofónico. Aos ouvintes, votos de uma boa tarde, um forte abraço para todos e até amanhã.